Y-K 615, 1.070 kHz, Rádio Metropolitana AM, amor e alegria todo dia. O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores. Você está com Elias do Queijo e o programa Sertão em Destaque. Aô, trem jeitado demais da conta, mais um modão bonito, hein, Pereira? Você tá ficando melhor do que a encomenda, viu, meu amigo? Aô, trem bom demais da conta. Vem aí, mais uma grande festa do Elias do Queijo. Dia 14 de fevereiro, domingo, a partir das 11 horas da manhã. Você vai ouvir boa música e ainda saborear a deliciosa costela Fogo de Chão. Convites antecipados pelo WhatsApp 97191-1453. 97191-1453. Não perca! Bora, toca mais uma e eu volto só pra falar tchau que eu já tô com fome. Falar com as estantes de Mogi das Cruzes e região. Vocês sabiam que o Mogi Mater é o único hospital do Alto Tietê que atende exclusivamente maternidade e saúde da mulher? Em todo o Alto Tietê, os pacientes com sintomas do coronavírus têm sido atendidos pelos hospitais gerais. Por isso, a gestante que procura o Mogi Mater pode ficar tranquila. Todos os protocolos de prevenção contra o Covid-19 estão sendo seguidos à risca para que as mamães e os bebês estejam seguros e protegidos. Sem dúvidas, ligue para 4728-8000. Mogi Mater, cuidando de quem você mais gosta. Você quer dar uma cara nova para o seu imóvel? Então venha até uma das lojas Tintas Líder e conheça a nova linha Suvinil. Maior cobertura, melhor acabamento, Suvinil antibactéria, Suvinil antimofo e muito mais. A Matriz, Avenida Fernando Costa, 483. Loja 2, Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 750. Loja 3, Avenida Vereador Narciso e Guimarães, 344. Loja 4, Avenida Richieri José Marcato, 1027. Loja 5, Suzano. Avenida General Francisco Glicério, 1554. Loja 6, Vila Carrão, Avenida Conselheiro Carrão, 3287. Tintas Líder e Suvinil, colorindo o Brasil e colorindo as nossas vidas. Está precisando comprar óculos? Não perca tempo andando por aí. Vá a Que Óculos, empresa recém-chegada Mogi, que tem o melhor preço para você economizar, adquirindo óculos com a qualidade Vêneto, todos os modelos, apenas R$ 49,00. Isso mesmo, R$ 49,00. E tem mais, em 10 vezes sem juros no crediário mais fácil do Brasil. Rua Dr. Deodato Wertheimer, 1553. Fone 4799-2041. Além de todos os reconhecimentos que a Claro tem recebido, ela acaba de ganhar o mais importante, o seu. A pesquisa de satisfação e qualidade da Anatel, com cerca de 90 mil consumidores, traz os clientes celular pós-pago mais satisfeitos, Claro. Os clientes pré-pago mais satisfeitos, Claro. Os de TV por assinatura mais satisfeitos, Claro. Os clientes de banda larga mais satisfeitos, Claro. Ainda tem muito para fazer, mas a cada dia a gente investe mais na relação com você, Claro. Você merece o novo e o melhor. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores.